Minuto Curioso, pra você que é curioso de verdade. A maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. Programa Domingão Musical. Apresentação Elton Lucas. Para de dizer que ama pra esse coreano. Coisa linda! Sei que o que mais queria era estar do meu lado. Sei que a culpa foi nossa, que tudo acabou. Mas olha, tá doendo tanto o fim do nosso amor. Quantas noites quis você comigo? Vem! A sua ausência machuca demais. Eu não sei mais o que vou fazer. Só vocês, vai! Pra te tô carente. Quero ouvir, quero ouvir. De você. Só vocês, só vocês, vem! Estourou! Fala pra esse cara que você tentou. Fala que você tentou fugir de mim. Mas o seu coração não entendeu assim. Fala que agradece tudo que ele fez. Mas amor de verdade, só diz que você me ama e não vive sem mim. Que a gente tá voltando, vai ser assim. Quantas noites quis você comigo? E aí? Tá lindo. A sua ausência machuca demais. Eu não sei mais o que vou fazer pra te esquecer. Tô carente. Vou deixar com vocês, hein? De você. Só vem uma vez. Que você me ama e não vive sem mim. Que a gente tá voltando e vai ser assim, vem. Fala pra esse cara que você me ama. Que você tentou fugir de mim. Mas o seu coração não entendeu assim. Fala que agradece tudo que ele fez. Mas amor de verdade só vem uma vez. Que você me ama e não vive sem mim. Que a gente tá voltando e vai ser. Programa Domingão Musical. ABC do forró. Dance, balance, dance, balance. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças, o modos da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. E o resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modos da mulher. E o resto é só fé, só fé, só fé. E o resto é só fé, só fé, só fé. E chegando aqui pra cantar com a gente é o meu amor. Canta aí, meu irmão. Só quem é humildade vai cantar assim, ó. É só fé. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Um beijo nas crianças, foi sem com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser

Só aqui na Luz Ótica. Luz Ótica, cuidando da sua visão. Temos consulta, condições de pagamentos, todas as marcas de lentes. Entre em contato agora mesmo. 819-9922-8913. Avenida José Bezerra Sobrinho, Centro, da Mandaré, em frente ao Bradesco. A sua melhor opção é Luz Ótica. Supermercado Madureira é o melhor e mais completo supermercado de toda uma região. Diariamente, você encontra ofertas e promoções com os melhores preços que só o Supermercado Madureira tem. Um atendimento nota mil, com grande espaço para você fazer suas compras, mais conforto, qualidade e segurança. Por isso e muito mais, o Supermercado Madureira é o supermercado da família brasileira. Atenção, Tamandaré! Na Odonto Medic, você encontra os melhores médicos da região. Venha cuidar da sua saúde. Dr. Renato Grangeiro, neurologista. Dr. Iedo Coelho, urologista, clínico geral e médico do trabalho. Dr. Ricardo Becker, clínico geral e médico do esporte. Tem também Dr. Marcelo Crespo, médico psiquiatra. Dr. Cláudio Renato, cardiologista. Dr. Eli Farias, ginecologista. Dr. Paulo Girão, médico ortopedista, doutor Afonso José, geriatra, doutor Mauro Augusto, pediatra, doutor Edivaldo Casimiro, médico da cabeça e pescoço e otorrinolaringologista. Fazemos ultrassonografia toda terça e sexta-feira com doutor Adriano Gomes e exames laboratoriais todos os dias. Venha fazer acupuntura, massagem, drenagem linfática na Odonto Medic. Não saia mais da cidade. Venha cuidar da sua saúde na Odonto Medic, localizada na Avenida José Bezerra Sobrinho, em frente ao Banco do Brasil. Marque já a sua consulta. Ligue 81 991935627. Odonto Medic, médicos, dentistas e estética. Alô, Tamandaré! Chegou a hora de você levar para sua casa, para sua mesa, para sua família, os pães mais gostosos da cidade. Além de pães, bolos e bolachas que dão água na boca. Agora em Tamandaré, a padaria Vovô Otávio, a padaria mais gostosa da cidade. No loteamento Coab, quadra 23, lote 3, em frente à Praça da Bíblia. O pão de toda a família. Padaria Vovô Otávio, em Tamandaré. Aniversário do Fênix. Supermercados, são muitos prêmios, venha participar. 48 prêmios de R$1.000 em compras. Mais duas motos você pode ganhar. Vem pro Fênix, é aniversário do Fênix. Vem, o preço mais barato da cidade aqui tem. Vem, vem participar. Oh, vem, muitos prêmios aqui no Fênix. Você pode ganhar! Aniversário do Fênix Supermercados. Para participar é muito fácil. A cada R$100 em compras, mais 3 produtos das marcas participantes, você ganha um cupom e concorre a 48 prêmios de R$1.000 em compras. Mais 2 motos 0 quilômetro. Aniversário do Fênix Supermercados. É aniversário do Fênix. Alô, uma super promoção do supermercado Madureira. Promoção salário garantido. Escuta só, nas compras a partir de R$100, você garante um cupom e concorre a um vale compras no valor de um salário mínimo. Isso mesmo que você ouviu, um salário mínimo. Imagine suas compras todo mês gratuitamente! Só Madureira faz isso! Já pensou? Você em casa deitado e ter a sua feira garantida todo santo mês! É um supermercado Madureira realizando sonhos! Esse é o mercado do povo que pensa nos seus clientes! Portanto, comprou a partir de R$100, receba um cupom para concorrer ao vale compras de um salário mínimo. Salário garantido é do Madureira. O supermercado da família brasileira. Estrela do Mar FM, a sua rádio onde você estiver. A sua melhor companhia. Vamos juntos, Brasil. Domingão Musical. Bora simbora. É o Dom Lucas. Ao vivo para todo o Brasil. No Domingão Musical. Vamos juntos. Simbora, vem meu povão, participa do Domingão. Vem simbora, vem meu Brasil, eu tô de volta aqui no Domingão. Rapaz, eu até tento aqui, tu sabe que eu até tento, mas não dá muito certo não, né? Ave Maria. DDD 88 99316-6333, repetindo. DDD 88 99316-6333, é o telefone do Domingão que eu tô passando aqui pra vocês. Mas ficou, mas pelo menos rimou, né, Legui? É, Ave Maria, vou ficar mesmo só na apresentação mesmo. Cara de cantor não dá certo não. É. Mas não fale de mim não, que você é igualzinho. Vou botar você pra cantar também. Meu Deus do céu. Não vende. Fazer como outro, não vende um disco. Um LP você não vende. É. Não, não. Não vem com essa conversinha, não. Você é muito cheio de conversa. Você sabe que você também não dá conta, não. Não, não, não, não. Você fica se fabulando muito. É. Justamente, parceiro. Depois ganhou uns seguidores no Instagram. Negada indo lá no Instagram dele, aqui no programa. Aí tá dando tudo, né? Negada descobre o Instagram dele bem rapidinho. Ele não gosta não, parceiro. Ele tava me dizendo. Não, eu não gosto não. Negada vai no meu Instagram. Não gosto não. Olha. Isso é medo do assédio da mulherada. Não pensa que não. É porque agora eu tô casado. Aí ele tem medo, Marcelo. Eu casado aqui e ele solteiro. Aí pronto, aí... É, desse jeitinho. Bom, bora ouvir o povo, Marcelo. Bora ouvir o povo. DDD 88 993 16 6333. Vai, baica. Fique ligadinho na Lagoa FM, Lagoa dos Gatos. Manda uma van. Chega de a música Mário Batista, Princesa. Eita, tá feliz pra minha esposa Cida, de Lagoa dos Gatos. O vanzinho da sofrência já tá no ar. Um abraço, vanzinho. Ô, vanzinho da sofrência. Deus me livre. Esse Van num programa de brega, só dá ele. Programa todinho, Deus me livre. Bote mais um, Lequito. Lagoa FM, Lagoa dos Gatos, sempre com o Domingão. Alô, Josias Leal, meu querido, um abraço. Oi, eu tô tudo bem com você aqui? Tudo bem. Ô, vovó Janjan. Palmares, Pernambuco, estou te ouvindo pela 88.9. Oi, vovó. Rádio Cultura de Palmares, na direção do senador, pai aí. É, família. Meu padrinho, com certeza. Quero dedicar todas as músicas do programa de hoje. Uhum. Para todos os seus ouvintes de todo o Brasil, seus ouvintes aqui de Palmares. Certo. Viu? E dizer que vim conhecer você pelo Instagram. Foi. Entrei no seu Instagram e vi você. Ô, oh, coisa é boa. Uma pessoa maravilhosa, mais do que eu esperava. E é. Viu? Um jovem muito bonito. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Alegre. Muito obrigado. Muito dedicado ao que você faz. Que bacana. Te abençoando. Muito obrigado pelos alunos que você manda pra mim, viu? Claro, mando sempre. Minha vovó te ama no fundo do coração. Ah, obrigado, obrigado. Viu? Obrigado. Deus continue te abençoando, te protegendo, te abençoando. Amém, amém. Tchau, eu tenho um bom início de semana. Tchau, tchau, Madinha, obrigado. Obrigado pelo carinho. É a nossa vovó Janjan em Palmares, no Pernambuco. É a Rádio Cultura dos Palmares, sempre com o Domingão aqui. Rádio Boto 600, rapaz, tu é doido. Alô, Adolfo Paiva, meu padinho, obrigado pelo carinho. Nosso grande Adolfo, obrigado pela audiência de sempre, viu? Meu padinho tá sempre ouvindo lá, viu? Não é brincadeira, não. Ele e o nosso Edson Bispo. Edson Bispo, cadê tu, Edson Bispo? Ô, Edson, cadê você, Edson? Edinho tá sempre com nós aqui lá, né? Tá certo, Pedro. Vamos lá ouvir o povo. DDD 88 993 16 6333. A baica, Lequito. Olá, Elton Lucas, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Adeliane, diretamente de Açu, Rio Grande do Norte. Estou ligadinha todos os domingos no Domingão Musical, através de 89 FM. Gostaria de ouvir aí Amor na Praia com Natanzinho. Oferecer a todos que estão curtindo o programa. Um abraço, fica com Deus e um cheiro bem grande no coração. Ele esqueceu, Madinho, de mandar essa aí pra nós aí. Ai, gente! Eu falei até com o pessoal da produção dele, não mandar. Eu vou fazer o quê, né? Eu ainda pedi, ó, manda aquela música da praia, que negaram tudo pedindo aqui, aí não mandaram não, Madinha. Na próxima, quem sabe, né? Quem sabe ele manda. Negada é complicada, Deus me livre. Alô, Zé Cabra, meu padinho, alô, Pedro Neto, nosso chocolate, todo mundo só no som da 89. É meu Vale do Açu inteiro, só aqui no Domingão. Bote mais um, Lequito. Pela aqui de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Eu escuto a rádio através da 104.9 Rádio Cultura de Luiz Eduardo Magalhães. Valeu, Madinha, tamo junto, obrigado pelo carinho. Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Tá todo mundo sempre com o Domingão. Conquistando o é o Brasil inteiro ligado com a gente. Domingão Musical. Simbora com sucesso. Oi, amor, tudo bem? Como é que meu filho tá? Deus te abençoe, Deus está no comando de tudo. Alegre-se em Jesus, que Jesus tudo pode. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O jardim difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Cada fase pra avançar e meta ser vivida. E o prêmio é chegar à terra prometida. Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar. Da plateia eu te vi chorar. Acho que eu achei o meu lugar. Perdido tentando me encontrar. Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar. Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você. Um abraço de vovó. Não temas, não tenha medo. Escute a voz de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Dia difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Cada fase pra avançar e meta ser vivida. E o prêmio é chegar à terra prometida. Sei que eu sou pobre, falho e pecador. Ao Senhor toda honra e louvor. Sua luz reluzente me brilhou. E na cruz sangue por mim derramou. Da plateia eu te vi chorar. Acho que eu achei o meu lugar. Desde tu tentando me encontrar. Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar. Da plateia eu te vi chorar. Acho que eu achei o meu lugar. Perdido tentando me encontrar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O já difícil vem, mas eles não se abalarão. O tempo tá ruim, tudo tá horrível. Deus não disse que era fácil, só que era possível. Ele abriu o mar vermelho pro povo passar. Disse que eu ia vencer, é só acreditar. Cada fase pra avançar e meta ser vivida. E o prêmio é chegar na terra prometida. Essa eu fiz pra minha mãe olhar. Programa Domingão Musical. Apresentação: Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera. Domingão Musical. Céu e cantos e brilha som. Alô, Alessandro Turra, canta com a gente. Alô, Joe, cantagem é bom demais. Imagina com os amigos, vamos nessa. A saudade é tanta, vamos voltar. Já tô indo aí te encontrar. Somos ex, vai dar certo dessa vez. Hoje ouvi a nossa música tocar. Já te mando ela ali pra você escutar. E dos nossos momentos bons lembrar. emoções, tantas noites intensas e vividas. Te amo tanto, amor da minha vida. São tantas lembranças que jamais serão esquecidas. Ai, que vontade de beijar a boca dela outra vez. Ai, que saudade. Você está ouvindo o programa Domingão Musical. Não quero mais falar no seu nome. Esquece até meu telefone. Saudade, sei que vai passar e eu vou superar você. A gente foi até feliz, mas é como o ditado diz. Não cuidou, não nem um laô. Perde o amor e a fila já andou. Não fale de amor, esquece. De boa você não merece. Sai fora, você não tem vez. Esquece, você me perdeu, perdeu. Não fale de amor, esquece. Telefone, saudade, sei que vai passar e eu vou superar você. A gente foi até feliz, mas é como o ditado diz. Não cuidou, não dei um alô. Perde o amor e a fila já andou. quero mais falar o seu nome. Esquece até meu telefone. Saudade, sei que vai passar e eu vou superar você. Não fale de amor, esquece. De boa você não merece. Sai fora, você não tem vez. Esquece, você me perdeu. Os domingos do rádio brasileiro. Mais de 200 emissoras em todo o país. Programa Domingão Musical. Tô preso no cabelo preto, de vestido branco, de pele morena. O trenzinho mais difícil tem sorriso fácil, aroma de problema. Aí ela acha um caboclo carente e louco pra fazer amor gostoso. E ela fez além, e ela fez além. De caçador virei refém. Ai, ai, ai, ai, ai. Pensa num trembão que sabe o que faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Se um dia fui um vagabundo, hoje eu nem lembro mais. Sabe o que faz? Ai, ai, ai, ai, ai. Se um dia fui um vagabundo, eu já nem lembro mais. Mais uma que o Elton estoura para todo o país. E você ouve primeiro aqui no Domingão Musical. Mani Vaqueiro. Agora você encontrou a tapinha do seu litrão. A espora da sua botina, eu dei um laço no seu coração. Mas não tô aqui pra te prender, no desmantelo fuzuê. Eu tô colada com você, eu quero beber com meu bebê. Se você quiser, vai ser assim. Eu vou pra vaquejada. Eu também vou amanhecer na farra. Eu também vou tomar uma gelada. Eu também vou. Quanto mais nós mete o louco, mais louco fica esse amor. Eu vou pra vaquejada. Eu também vou amanhecer na farra. Eu também vou virar umas garrafas. Eu também vou. Quanto mais nós mete o louco,

Ei, quer andar na moda? Charmosa e super elegante? Então vem pra Real Modas! Todo dia é dia de comprar com o menor preço e as melhores marcas na Real Modas. Venha conhecer nossos produtos. Temos calçados femininos, masculinos e infantis. E ainda, uma linha completa de esportivos, viagens, cama, mesa e banho. E não esquecendo que temos todos os tipos e tecidos pra você. Não fique fora dessa. Fique na moda com o Super Alto Astral. Vem pra Real! Além de nossos produtos terem os melhores preços, fornecemos as melhores formas pra você pagar. Corre, vem pra Real Modas! Bem no centro do Rio Formoso e agora também em Tamandaré, ao lado do Pátio da Feira. Real Modas! Real Modas! Você sempre na moda! Sempre na moda! Cachorro Quente Pastel do Romero inaugurou sua nova loja que continua na Avenida José Bezerra Sobrinho, ao lado da Secretaria de Turismo de nossa cidade, servindo para você e sua família os melhores lanches da região. Cachorro Quente Pastéis Especiais em 3 sabores. Uma grande variedade de salgados, batata frita, sucos e refrigerantes. Um atendimento nota 1000. Nosso telefone para entrega é 81 99300 6669. Ligou, chegou. Cachorro Quente do Romero, uma tradição desde 1993. Tamandaré, Pernambuco. Novidade: cachorro quente maçaricado. Rota Burger tem o cardápio mais diferenciado da cidade. Hambúrgueres artesanais, batata fritas e molho artesanal. São mais de 70 sabores em milkshakes e sorvetes express. Abrimos das 14 à meia-noite. Estamos localizados na Avenida José Bezerra Sobrinho, próximo à Nova Matriz de São Pedro. Rota Burger. Siga nosso Instagram, @rotaburger_tamandaré_oficial. Chegou a hora para você parar de andar a pé. Venha para Chinerai Tamandaré. A parcela que cabe no seu bolso é aqui. Funcionando das 8 às 17 horas, às margens da rodovia PE60, sem número, com ofertas exclusivas e os melhores modelos de motos para você. Tá na hora de tirar aquele sonho do papel e tornar realidade. Venha para Chinerai Tamandaré. Visite o nosso perfil no Instagram, @chinerai_tamandaré. Chegou a hora de você parar de andar a pé. Melhor opção, você compra ou ter um móveis e colchão, divide entre até 10 vezes pra você pode pagar. Venha pra Solar Móveis, venha economizar. Solar Móveis é a Feirão. Sua Móveis é a loja do Feirão. Sua Móveis é a loja do Feirão. Feirão! É aniversário do Fênix! É aniversário do Fênix! Supermercados! São muitos prêmios, venha participar. 48 prêmios de R$1.000 em compras. Mais duas motos você pode ganhar. Vem pro Fênix, é aniversário do Fênix. Vem, o preço mais barato da cidade aqui tem. Vem, vem participar. Oh, vem, muitos prêmios aqui no Fênix você pode ganhar. É aniversário do E atenção, a Luz Ótica informa que todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã ao meio-dia, temos exames de vista. Vem aproveitar! Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. Rádio Estrela do Mar FM 87,9. uma emissora da Associação de Moradores do Bairro Estrela do Mar, Tamandaré, Pernambuco, Brasil. Eu tô de volta! Vamos juntos! Domingão Musical tem muita música, alegria e diversão. Um programa de sucesso, sempre seu rádio e no coração. Você ouvinte é o nosso maior presente. O seu rádio ligado, todo mundo conectado. Coração, vem sim, bora Brasil! Vem ser feliz, vem cantar pra cima! Vem, sua rádio, vem comemora! Cheguei, bebê! Mais uma hora juntinhos. Se você ouvir sua canção, quem faz lembrar a sua paixão pra recordar. Aqui você ganha prêmios. Aqui você tem mais calor e animação. Simbora! Domingão Musical. Muito bem, meus queridos. Eu tô de volta, eu tô de volta, eu tô de volta aqui no Domingão. Aqui no Domingão. DDD 88 99316-6333, repetindo, DDD 88 99316-6333, é WhatsApp mais bombado do Brasil, é WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo, é WhatsApp que você participa sempre com a gente, né? Então bora sim, bora, bora ouvir o povo. DDD 88 993 16 6333. A baica, Lequito. Olá, eu tô Lucas. Aqui é Paula Betânia do Laura Ramos, Afogados da Engazeira, Pernambuco. Estou ligada no Domingão pelo Afogados FM. Eu quero oferecer todas as músicas do programa para o meu pai, Antônio, que fez data nova. Desejo a ele muita boa felicidade, muitos anos de vida. Sim. Que Deus abençoe ele sempre, com muita paz e saúde. Um cheiro. Valeu, Madinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Afogados da Engazeira, sempre com o Domingão. Muito obrigado. Bote mais um, Lequito. Olá, Elton Lucas, aqui é Elis, eu falo aqui de Giratina, Mato Grosso. Mato Grosso. Quero deixar um grande abraço para todos os giratinenses, todos os meus familiares que aqui moram. E para você, meu amigo, um ótimo final de semana. Fique com Deus. Beijo. Beijo, Madinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Giratinga no Mato Grosso, é a nossa líder FM em Giratinga, sempre com o Domingão. Bote mais um, Lequito. Olá, Elton Lucas. E aí, tudo bem? Tudo bem, pai. Eu sou Charles, da cidade Afogada em Gazeira. Sim. Tô aqui da Afogada FM. É a boa. Gostaria de curtir uma música aí com Eduardo Costa. Olha ela aí. Olha. Só pra curtir mesmo. Pronto. Esse domingo maravilhoso. Beleza, padinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Eduardo Costa, olha ela aí. Olha ela aí, Alex. Você tem ela aí, olha. Dê uma olhadinha mesmo. Tá certo, padinho. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Bote mais um, Lequito. Alô, meus amigos da rádio. Eu quero participar desse programa aí, viu? Sim. Mandando um alô, um abraço pra todo mundo que está ouvindo o programa. Estou ouvindo aqui pela Rádio Net FM aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Não, meu filho, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, você tá ouvindo pela Rádio Cultura. Você tá ouvindo pela Rádio Net FM. Você tá ouvindo pela Rádio Cultura, né, mestre? Não tá certo. Luiz Eduardo Magalhães da Bahia das Artes Cultura, sempre com o Domingão. Muito obrigado. Na verdade, hoje o rádio tá no Rádios Net também, né? Tá no Rádios Net, tá no Tunin, tá em diversos outros sites aí, né? É porque a gente sempre gosta de frisar que tem uma rádio na cidade transmitindo, né? E dá pra ele ouvir no radinho. Eu gosto quando a negada ouve no radinho, rapaz. A negada manda uns vídeos pra mim ouvir no radinho, no rádio do carro. Rapaz, do maior valor. Bote mais um, Lequito. Bote mais um, vá. Tudo bem com você? Tudo bem. Sim. Eu escuto você por rádio, agradecendo a Deus. Sim. Quero uma música, é mais fatista. O meu endereço tá na internet. E aferir para você, tá bom? Sim. Pra todos os meninos, pra você e pra todos os ouvintes. Tá certo, Madinha. Um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Ai, ei, Irene, foi que eu fui contigo, Irene? Desse domingo? A Irene sempre manda uns áudiozinhos assim, mais animado, né? Ô, sussurro medonho. Tá com medo de quem, mulher? Pelo amor de Deus. Mas ela tá era com medo, gravando áudio escondido, deu-me livre. Né?

tanto amor pra mim é proibido. Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo a sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, por te amar assim. Rádio Notícias, a informação na hora certa. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Sandoval Feitosa, afirmou que há uma grande tendência que a bandeira vermelha ou amarela seja mantida nas contas de luz até o final de 2024. Essa cobrança extra está diretamente ligada à seca severa que afeta as usinas hidrelétricas, elevando o custo de produção de energia no país. Com a escassez hídrica, parte da energia está sendo gerada por usinas termoelétricas, que são mais caras e poluentes. Atualmente, a bandeira vermelha, no patamar 1, adiciona R$ 4,46 a cada 100 kWh consumido. Sandoval Feitosa explicou que essa medida é necessária para cobrir os custos extras da geração de energia, embora a situação não seja tão grave quanto em 2021. O alerta de cautela no gerenciamento do sistema hidrelétrico continua. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar as acusações de assédio sexual e moral contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O caso tramitará no Supremo devido ao foro privilegiado que Almeida tinha enquanto era ministro. Após sua demissão, ele perdeu esse privilégio, mas o caso ainda segue sob sigilo. Almeida nega todas as acusações. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Programa Domingão Musical. Apresentação Elton Lucas. Coloca qualquer roupa sua, quando chegar explico, já tô virando a rua. Já vou adiantando, nem se empolga tanto que hoje a conversa é curta. Sabe aquele cara que eu sempre te perguntava e você respondia brava que não tinha nada a ver? Como é que você explica esse sprint e essa foto? Vai falar que não é você, a prova tá aí. Hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender, que eu saiba não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender, que eu saiba não existe duas de você. Você respondia brava que não tinha nada a ver. Como é que você explica esse sprint e essa foto? Vai falar que não é você, a prova tá aí. Hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender, que saiba não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Defender, que saiba não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender, que saiba não existe duas de você. A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair. Seu argumento fraco não vai te defender, que saiba não existe duas de você. Musical. Com muita música, informação e a sua participação. Você me faz sentir alguém capaz de ir muito mais além dos meus próprios planos, dos meus pensamentos. Você me faz. Você me faz sentir alguém capaz de ir muito mais além dos meus próprios planos, dos meus pensamentos. Você me faz. Quero ser bem mais que seu amigo. Quero ser bem mais. Estar sempre contigo, em qualquer lugar, tanto faz. Você me faz sentir alguém capaz de ir muito mais além dos meus próprios planos, dos meus pensamentos. Você me faz. Você me faz. Quero ser bem mais que seu amigo. Quero ser bem mais. Estar sempre contigo, em qualquer lugar. Do seu domingo é aqui, no Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas. Vire, meu Amorim! Xande! Se a mistura! Obrigado pelo convite. Você tá beijando demais, cara. Eu tô saindo, mas não tô curtindo. Eu tô sorrindo, mas não tem motivo. Depois que tu foi embora, coração tá dando volta. O que eu quero ninguém pode dar. O teu beijo, teu cheiro, teu toque, teu jeito de amar. Vou beijar no mundo pra que eu te esqueça. Já beijei o litro, a ruiva, a morena, a galega, mas nenhuma dela. Tira o Felipe da cabeça. Ninguém tira, filho. Felipe Amorical, DJ. Balança assim, ó. Felipe Amorim. RSQ. Eu tô saindo, mas não tô curtindo. Eu tô sorrindo, mas é sem motivos. Depois que tu foi embora, coração tá dando volta. O que eu quero, ninguém pode dar. O teu beijo. Não saia daí. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Melhor rádio do litoral sul de Pernambuco. Rádio Estrela do Mar FM. 87.9. Agora em Tamandaré, você conta com uma consultoria previdenciária, trabalhista e civil. Aposentamos pelo INSS, pensão por morte, auxílio doença e invalidez, benefícios e assistência LOAS. Agendamos sua perícia no INSS, na hora, e aposentadoria por idade, além de auxílio doença e aposentadoria rural e salário maternidade. Você, trabalhador rural ou urbano, tem direito sim à sua pensão por morte do seu companheiro ou companheira. E se você não consegue mais trabalhar, lhe aposentamos por invalidez ou auxílio. Nosso escritório aqui em Tamandaré é na Avenida José Bezerra Sobrinho, sem número. Primeiro andar, acima da loja VS Rações. Fone 81-3225-1260. Faça-nos uma visita sem compromisso. A Casa das Jações do amigo Jaciel está sempre perto de você. São dois endereços em Tamandaré, na Avenida José Bezerra Sobrinho, em frente à Nova Matriz de São Pedro, e no Oitizeiro, ao lado da nova loja da Martins Frios. Todos os tipos de alimentos, acessórios, rações de todos os tipos, uma imensa variedade, onde seu gato, papagaio, cavalo, cachorro, periquito se senta em casa. Casa das Jações do amigo Jaciel, aceitando todos os cartões e Pix. Fone Zap Zap 819-8272-8017. Casa das Jações do amigo Jaciel, agora em dois endereços, na Avenida José Bezerra Sobrinho, em frente à Nova Matriz de São Pedro, e no Oitizeiro, ao lado da nova loja da Martins Frios. Casa das Jações do amigo Jaciel, tudo em um só lugar. Litoral Construções, aquela obra pequena, grande e de médio porte, a gente faz com qualidade e fornece material com preço e o parcelamento que você merece. Temos produtos de primeira qualidade. Você, meu amigo, minha amiga do litoral e região, Litoral Construções é o ponto certo da sua construção. Na rodovia PS79, Estrela do Mar, número 39, em Tamandaré, Pernambuco. Ligou, fazemos o orçamento sem compromisso. Contato 819-9659-5552. Olha, cimentos, materiais de piscina. Isso que você ouviu, temos materiais de piscina como ninguém. Temos aquele material OPH, materiais de piscina de primeira qualidade, todo o material hidráulico e elétrico da sua construção ou reforma, além de toda a ferragem do que você vai construir. Ferragens tem na Litoral Construções também. Olha, tintas, vai pintar, vai deixar tudo bonito. Tem marcas da Mega O, Ikini, Coral, Elcatex, entre outras marcas. As melhores estão aqui. Compramos em quantidade e podemos repassar no precinho. Litoral Construções, Litoral Construções, o ponto certo da sua construção ou reforma. Corre, vem economizar e construir com qualidade, pagando pouco. Delay Nicheiros. Agora está em novo endereço em Tamandaré, na Avenida José Bezerra Sobrinho, ao lado do Banco do Brasil. Mudamos de endereço, mas continuamos com as melhores fragrâncias de perfume importados originais. A qualidade e o preço que você precisa tem na Delay Nicheiros. Parcelamos em até 3 vezes no cartão sem juros. Delay Nicheiros. Delay Nicheiros. Agora próximo ao Banco do Brasil, no centro de Tamandaré. Siga o Instagram, @ Delaine Cheiros. Delaine Cheiros. Delaine Cheiros. Deixando você inesquecível. No meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento. Vai construir ou reformar no Depósito de Cimentos Toledo. Você vai encontrar uma ampla variedade em materiais de construção. Lajotas, lajes, pré-moldados, ferragens e uma super variedade em tintas, conexões e muito mais. Já sabe, né? Vai construir ou reformar e tá precisando de material? Passa no Depósito de Cimentos Toledo ou ligue 3676-2689. 3676-2689. Avenida Santos Dumont, número 320, ao lado da garagem da Prefeitura de Tamandaré. Depósito de Cimentos Toledo. Vai construir ou reformar? Vem pra cá! Restaurante e Pizzaria Divisa do Tempero. Bateu a fome? Vem pro Divisa do Tempero. Com self-service sem balança e à la carte. Várias opções em carnes para você, além de churrasco na brasa. Temos vários sabores de pizza que você pode pedir através do nosso delivery 819-8820-8525 ou 3676-1790. Estamos localizados na PE09, no bairro do Oitizeiro. Restaurante e Pizzaria Divisa do Tempero. Aqui o cardápio é diferenciado. Você quer ouvir rádio de verdade? Está na frequência certa. Essa é a rádio. Muito mais rádio. Muito mais você. Rádio Estrela do Mar FM. Melhor de tudo pra você. E a gente vai seguindo juntinhos para todo o Brasil aqui no nosso Domingão Musical. Simbora! Eu tô louca. Tô por aqui. Toda a galera. Junto com você. DDD 88 9 9316 6333. Repetindo. DDD 88 9 9316 6333. O WhatsApp mais bombado do Brasil. É o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Você vem se embora junto com a gente, participando, mandando a sua mensagem, se interligando, né? Porque aqui você já sabe, é a maior audiência dos domingos do rádio brasileiro. Brasil! É o nosso domingão daquele jeitinho que você gosta. Tô dizendo. Bora se embora. Bora ouvir meu povão. Tá certinho aí, Lequito, já? Tá ok já, meu filho? Então bora se embora, bora ouvir o povo. Olá, meu amigo Elton Lucas. Fala, padinho. Sou o Branco Proença. Fala aqui de Afogados da Rádio. Estou aqui ligadinho no domingo musical através da Afogados FM. Sim, Afogados FM. Mandar música aí, caceteiro. Ige. Pra toda a galerinha na escuta. Tá valeu, certo, padinho. Tamo junto. Branco Proença aqui de Afogados da Rádio. Ligadinho através da Afogados FM. Sim. Domingo musical. Valeu, amigão. Valeu, padinho.